Jaro 20, moleque. Dinheiro as peguete. Hungria hip hop. Chacal. Som de play. Oh, Jaro 20, perfil baixo, então se liga, boy. Não tô na pista pra brincar nem pra andar de cross. Fim de semana tem prainha, um trato no carro. Medo de altura, então sustenta, eu só ando cepado. Nos quebra-mola é só de banda. Um, dois, três. Jaro 20, agora eu sou a atração da vez. Tipo 20 carro na BR, tudo junto. BR-040, só tem vagabundo. E não adianta nem tentar pra botar do lado. Piloto é piloto, motor não faz o carro. Som alto e carro baixo, mulher é cortesia. Se os pais não tocam funk, se joga em putaria. Dinheiro a gente faz, aqui promove a moda. Cururu paga um pau e fala que eu sou foda. De Oakland, Juliette, dinheirinho por rap. De noite é só agitação junto com meu pivete. E eu vou raspando a rua, viajo olhando a lua. De mim porque a carreta não é tua. E desse jeito eu faço a minha madrugada. Roda cromada, cordão de prata. Eu sou Hungria hip hop e o prazer é meu. Mas se você entrar no carro ele pode ser seu. MSN o fake, eu sou patrão ou shake. Mas quando vê as ligas leve, kenga quer cacete. Banhada ou cromada no brilho da Jaro 20. Jaro 20. Jaro 20, Jaro 20, Jaro 20, Jaro 20, Jaro 20.